A 9970, lista para 2.10, autorizado para o procedimento, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado no S3, geral na nossa entrada. Segurar 9972, completa o sinal com a torre em 118 decimal 95. 8959972. Após o trato da boa, linha mantém a BC10, Salvador 9972, desolve. Federal 9972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, Airbus, corrigindo, o Embraer da Azul alinhando para decolagem, pista 90. 9972. Federal 973, sem instruções de altitude, desce para 3 metais, o ajuste no trilho. Voo 1759, salão 45, libere primeira direita, salão Salvador 121, decimal 1. Primeira direita 211, voo 1759. Salvador, voo 1759, livrou. Luna 759, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7. Passou 9972, autorizado voo 590, 2120, 049. Autorizado 9972. Azul 4040, decolando 47, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, azul 4040. Controle Salvador, bom dia, o azul 4040, desceu da árvore. Azul 4040, contato radar, saiu da árvore, sube e mantenha 360. Sobe e mantenha 360, azul 4040. Geral 9972, solo 48, libera a pista direita, São Salvador, no 21, no Cima 1. 1219972. Limite ao localizador. 30025, limite localizador. Intercepto localizador, capa vista, geral 9970. Problema com a torre, 1895. 1895, aqui. 9970, bom dia, livre com 5.0, vento, 1.30 graus, 0.49, o chute entrou na 0.3. 13, livre pouso na 10, mais travado, geral na 970. Gente, autorizado Brasília, 360, aterro 97, decolagem 10, curva direita, árvore leva. Transponder 5470, controle Salvador 190, desse modo. Autorizado Brasília, 360, pode ver aqui no posto 257, decolagem 10, curva direita, não sai da árvore, 390. Responder 5470, Salvador 1208, Tan 3. 5970. Correto, chave branca, puxa o acionamento. Pará. Manda o sinal do limite 5973. 093, completa controle 2895. 2893. E 5973, acima na redação Voiduna, reduzindo para 199. Aguarde pista livre, ajuste 1-0-1-3. Para. Será 9970, solo 5-2, direita, chão, Salvador, no 2-1, decimal 1. Do Recife, via 2-1-7-1-3-3-0, decolagem 1-0, curva esquerda, Pucca, Jama, Aracaju. Responde 5-5-0-1, controle 1-2-0, decimal 8. Puxa, pera, né? 3890. 3890. 40. Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, Alfa Aquila parte 3, vai tentar sinalizar. Alfa Aquila parte 3, está aberto. 0093, chama só o número 2121, só o 76. Bom. Bom dia, 093, virou? Sim, 5973, ator. Chamei essa Juliette. Alfa, chamar essa Juliette, 093. Ajuste no 013, está livre posto. Chegada Golfo, do separa 2.000 sem instruções, por hoje Duna, o ajuste na 013, autorizado ele é porta no óbito. Fica 973, solo 0800, libera a direita, taxizinha Alfa, quilo parte 3. Eita, Alfa, quilo parte 3, bom dia. Escuta só o parqueamento, ó. 4069, autorizado Campinas, meu 3110, preparado 3106, sai conforme rota do plano, nível 320. No prédio precisa zero curva direita, saída da EL, lei da Mótima. Transponda 5506, controle 1-2018. Correto, 4069, chama o posto de estacionamento. E 507, direita de Índia até o ponto, espera da piscina 0, quando lá torre 1895, que liga 1-0-3. Salvador, um bom dia, 3597.0.0. Então, 3597, autorizado ANL, decolar, pistola 0, vento 130 graus, 049. Zelinha, decolada 10, então 3597. Livro da colagem 1403059. Já dá a rolagem, tá preso. Decolou 07, controle Salvador, no 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3597 decolou passando 1500, tá? TAM 3597, contato radar, na decolagem, saída Arbor, visual. O TAM 3597 na saída Arbor, subindo, TAM 3597. Bom dia, Xané 6211, número 234, informação Fox 7, prepare e dá em Olerirumi. Boa 9980, reporte nacional. Reporte nacional, Roma, 9980. Táxi aprovado até ponto de espera na pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 11895, QNH 1014, confirmando 151 a bordo. Afirmativo 151 a bordo. Livre táxi ao ponto de espera 90, 10295, 7390. Tá 3890, autorizado a alinhar e decolar de pistola 0, vento no 30 graus, 04 max. Alinha e decolar 0, tá 3890. Pushback, acionamento autorizado, chama taxa. Autorizando, Pushback, chamar a reporta taxa do 4069. Fala, com a direção do 4069, para cá, no teoria da Quantos anos eu não poderia repetir? Zero 288, grado, bom dia. 9980, 1895. 1895, grado, gol 9980. Bom dia, gol 9980. Gol 9980, aguardo pista livre, ajuste 1094. E 14, aguardando pista livre, 9980. Informação, seria nossa autorização brasileira. No 865, número 3, para cópia, prepare a arma de leva. Livre pouso, pista 9-0, grau 049. Livre pouso, 9-0, gol 9-980. 3-8-9-0, depois 1-4, Salvador, 9-0, destino 8. 9-0. 3-8-9-0, contato radar na decolagem, visual. Gol 9980, solo 16, libere a primeira direita, chamou 121 no décimo 1. 121, vai livrar a direita. Solo, comandante, bom dia, gol. Gol 9980, título não. Gol 9980, bom dia, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, boa. 6225, pronto, copy. Foto de espera da 1-0, quando lá tô em 1-1-8-9-5, quem é da 1-0 no 4? 7-4-0-9, autorizado via ITIA, até o ponto de espera da 1-0, quando lá tô em 1-2-9-5-9-0-4. Obrigado, bom dia. Levo. Chané, 6225, apia. Brasil autorizado via Pêndulo 17, nível 380. Decolagem pista 1-0, curva direita, Arbor, Elefa. Transponder 5504, controle 1-2028. Estacionamento 225, cortejamento correto, aguarde para pushback. Estacionamento 211, copia. 211. Galão autorizado via rota do plano, apenas 2857 até Moço, nível 360. Decolagem pista na 0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Rumi. Transponder 5507, controle Salvador 120, decimal 8. Cortejamento correto, 621, não chame o pushback aqui na nota. Ano 865, copia? Copia. Autorizado Brasília, VP Zuno 7, nível 360. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa. Transponder 5595, controle Salvador 120, 360, desde o Luno 7, decolada 10, curva direita, saída com Elefa. 5515, transponde, controle 120, decimal 8, boa noite, mestre. Correto, já puxou o acionamento. Camarada, 10. Decolou 20, chama o controle 120, decimal 8. Ciência, agora controle 108. Informa que passamos por um bando de pássaros durante a corrida. É bem provável que haja alguns monstros da pista aqui. Azul 4089, 4069. Nós passamos por um bando de pássaros pequenos. Durante a corrida ecológica, próximo ataque sua ideal também é por causa que haja alguns mortos devido à possível colisão. Mas nada que afete aqui a nossa aeronave, aqui é só para vistoria. Sim, graças à informação. Nada, bom dia. Bom dia. O contato radar autorizado Leda, subiu até o 320. Ciência presente, voa Leda, subindo para o 320, azul 4069. Ok, sente já poste pronto novamente. Controle Salvador, cordial bom dia, passarelo 2229, quente transporte trot. Isso ele fica por gentileza, vamos depois de startup ou Duna. Autorizado Duna, 2229, para interceptar a chegada na área, descendo a 50 com o ideal. Excelente, direto Duna com o ideal para o 050. Confins autorizados via rota do plano, nível 360, decolagem no zero, primeira curva à direita, árvore Elefa. Após Elefa, voa a DCT nítico, intercepta Pêndulo 21. Transponder 5512, controle Salvador 120, décima 8. Correto. Voo no 093, chamo para o inspecionamento e informo que a mensagem está vindo muito baixa. Câmara Blanco, tudo bem, claro, muito bom. Voo 093. Agora sim. O Chané 6225 para o táxi, PLB 91. Está alternando Goiânia com 3 horas. 25, aprovado táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Unitaxi em Índia, ponto de espera 21-1895, tem legal 1004. Pátio Índia, 1295, espera 1004, 6225. 1775, deixa eu manter o 060 para hoje, Mário. 060 para hoje, Mário. 4069 Recife, 125 décima 1. 4069 gente, agora com o centro Recife na frequência 25 décima 1. Obrigado, bom dia. Para 0 você tem inscrições para 2000, ajuste 614, livre procedimento ao Porto Nacional. Sim, para 2000, ajustado no 014, vai reportar estabilizado no ILS 2322, exato da passarela, muito grato. Aguarde para me Charlie prevista para Porto Seguro, Redael, Mesa, após direto Porto Seguro. China 225, ponto 0, pronto. China 225, autorizado. Linhagem de colar 0, vento 130 graus, 05 lá. Ele cola a onda 0625. Salvador, o gol 1093, puxa o back na mesa, posição 8. 8, autorizado, chama o back. Consegue manter a presente velocidade das mais próximas pernas? Afirmo. Deixa eu manter. Passarelo 2229 indicado? 2229 está com indicado de 2459. Sente, por gentileza, desce para 209 e 2229. Desce para 2209. 2279. Azul 2775, sem restrições, desça para 1700 pés, ajuste na 04. 1700, 10 no 0, no 4, 2, 7, 7. Controle, Salvador, bom dia, China 6225. 6225, contato radar, saída árvore, submetendo 380. Saída árvore, 380, 6225. Gente, autorizado o Natal, o dia 210, nível 250. Decolagem pista 1-0, após decolagem curva à esquerda, perfil de subida Puka Jamo Zipar, transição Zipar, transponder 5520, controle de Salvador, 120, decimal 8. Paulo Salvador, azul, Alfiante Sierra, bom dia. Olimpo 02, a transição Zipar, Zulu, Índia, Papa, Alfa, Romeu. Alojamento correto, acionamento a critério, chame a torre em 1895 para prosseguir contato, quem é agora é 1094. Aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, Itaxi Bay, Índia, ponto de espera torre 1895, em Angal no 014. Luna 093, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, Itaipu em Índia, ponto de espera torre 1, 1895, Kenyagão no 04. 1865, coordenando com a equipe de solo, chame pronto táxi. Será condenado, chamarei para o táxi 1860. Sol Salvador Azul, Alfredo Serra, bom dia. Legal, Fiat Sierra. Azul, Fiat Sierra, em contenção parte 3, solicita a transição de reboque até o parte principal, posição número 1. Autorizado o início, chame para ingresso para parte 1. Zero, vem ao turno da 0 grau 04 na... Ali na cola no 0, né? Sierra reportará para o ingresso no parte do mundo. Muito obrigado. Bom dia, Gol 093, ponto de espera pronto. Gol 1093, no ponto de espera pronto. Bom dia, Gol 1093, no tem ponto de espera. Pronto, bom de espera, Gol 1093. Você pergunta aí? Azul 49581, 150 para o estudo. Eu vou 4958 para que você para chegar na Mário, vou na por hoje, Mário, descendo 050. Quando Mário, descendo 050, descendo Mário. Essa área do 2229, reduza para 1809, tráfego que o precede de 1 hora e 7 milhas, com 209 de speed, tráfego da companhia. Gente, reduzindo para 809, 2229, passarela. Poderia voar, Lefa? Tudo bem, Lefa. Lefa, minha dois, eu sei. Minha 2-1-1, decolada aos 3-9, controle Salvador 1-2-0, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 62, 1. Autorizado, DLS 2775. Telema 211, contato radar, decolagem, vigilância. Gente, 62, 1. 2775, completa com a torre, 1895. 1895, obrigado. Corre Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado em LS. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2775. Chama 225, chama Recife em 1288. 2885, bom dia. Azul 2775, autorizado por Cisco 0, vento 120 graus, 04 na. Autorizado pouso, Azul 2775. 6229, torre 2895. Uno 77 a bordo, 3 horas e 25, alterna palma. Luna 865, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 e táxi da Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-2-9-5, via Gana 0-4. Parte 1, enquanto espera da 9-2-9-5, Luna 8-5, Luna 0-4, 8-5. Sete número 2, na aproximação, ajustado na 0-4. Volve, correto, para o gol na 8-5. Afirmativo. Ok, então, tá, eu estava aguardando, ele não está se movendo, tem comunicação com ele? Ok, vou entrar em contato. 1-4. Salvador Azul, Alfa Yankee Sierra, solicita direção para ingresso no pátio principal, posição número 1. Negativo, mantenha a posição. Azul, Alfa Yankee Sierra, mantenha a posição.